você está contente, bata o pé. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, quer mostrar a toda gente. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, dê risada. Se você está contente, dê risada. Se você está contente, quer mostrar a toda gente. Se você está contente, dê risada. Se você está contente, grite viva, viva. Se você está contente, grite viva, viva. Se você está contente, quer mostrar a toda gente. Se você está contente, grite viva, viva. Contente, bata palmas. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, quer mostrar a toda gente. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, dê risada. Se você está contente, dê risada. Se você está contente, quer mostrar a toda gente. Se você está contente, dê risada. Se você está contente, grite viva, viva. Se você está contente, grite viva, viva. Se você está contente, quer mostrar a toda gente. Se você está contente, grite viva.